Ah, é para mim. Do Flounder. Uhum. Mas, Flounder, tu vês-me todos os dias. Certo, mas se eu te escrever uma carta, talvez me escrevas uma também. Eu gosto de receber cartas. E tu? Sim, gosto. Obrigada. Eu não me quero gabar, mas eu é que controlo tudo o que se passa aqui. Porque aqui eu é que mando. O reino vai ao fundo sem mim, etc, etc, etc. Do vosso filho, Sebastião. Querido Sebastião, temos muito orgulho por seres tu quem manda, por teres tudo sob o controlo e graças a ti o reino não irá ao fundo, etc, etc, etc. Beijos, papá e mamã. Ah, eles conhecem-me tão bem. PS, vamos visitar-te. Chegamos daqui a 6 meses. Olá, mãe. Olá, pai. Mas a... Ah! Mãe, pai, pensava que só vinham daqui a 6 meses. Nós enviamos os cartas há 6 meses, querido. O carteiro é lento mesmo. Agora está na hora de nos virmos abraçar, né? Um abraço, Madien! Beijos! Eu adoro-vos, mãe e pai! Essa caneta é gira! Obrigado, Flounder. Ei, Flounder! Obrigado pela carta! Não tens de quê, Traquina? Responde depressa! Bem, tenho documentos importantes para assinar noutras águas do oceano. Amanhã eu volto. Boa viagem, papá. Boa sorte, majestade. Mande-nos uma carta, se não se importa. Ei, pessoal! Gostava de vos apresentar os meus pais. O casal caranguejo. Estes são os meus amigos. O Flounder. Olá! Au! O Traquina. Como estão? E a Ariel. Ah, prazer em conhecê-los. Meu pai é uma pessoa tenaz. O pai e a mãe estão aqui de visita. E então eu... Eu estive a mostrar-lhes o palácio. Onde eu faço todo o meu trabalho importante. Devem ter muito orgulho no Sebastião. Sim! Pensar que o nosso bebê é rei da Atlântica. O Sebastião? Rei? Hã? Pra gente foi uma surpresa, filho. Este aqui é o trono, Majé. Posso falar com vocês? Agora tenho de dar umas ordens reais. Então, eles pensam que eu sou o rei. Eles não perceberam a modéstia nas minhas cartas. Veja como estou feliz. Eles cuidaram tão bem de mim quando era caranguejito. E a única coisa que eles queriam era ter orgulho em mim. Agora tenho de lhes dizer que não sou eu o rei. Olha, boa sorte. Mãe, pai, eu tenho uma coisa a dizer-vos. É uma coisa engraçada. Bem, nem por isso. Os gatos aqui... Bem, chega de conversa. Ao trabalho, Rei Sebastião. A sua coroa, Alteza. E este é o seu tridente. Obrigado. Realmente, obrigado. Bom, Traquina, o que é que temos na agenda real para hoje? Hã? Parece que a Grande Majestade Crustácea vai inspecionar as novas regiões. Que bom, Magia! Eu quero andar no carruagem real, filho. Eles têm tanto orgulho nele. Sim, vocês são uma maravilha. Também quero ajudar. Os pais do Sebastião estão a adorar. Sim, quem me dera dizer o mesmo do Founder. Oh, para aqui, meu corcel real. Esta é uma parte do meu reino. É calma, pacífica e bem governada por mim. Eu espero que arrebentes alguma coisa com o teu tridente, Majestade. Ah, mas claro que sim, pai. Especialmente se algum daqueles tubarolas vier meter no nariz onde não é chamado. Majestade? É, aquele não é o rei Tritão. Aquele caranguejo idiota apoderou-se da Atlântica. O Imperador Chaga vai adorar saber disto. Aquele caranguejo idiota tomou conta da Atlântica. O que é que acha disto, Imperador Chaga? Eu acredito que esta é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Grande gramática, excelência! Obrigado. Chegou a hora de usarmos a nossa arma secreta. Arma secreta? Por que não nos falaram na arma secreta? Porque assim deixava de ser secreta. Ah, sim. É o lendário calhau mágico. Só tenho de o agitar e... tenho tudo o que quiser. Não é, Imperador Chaga? Não, não é, Comandante Chabada. Não se agita o calhau mágico. Parte-se. Dá-me o poder para destruir a Atlântica. Obrigado por ter desejado um monstro. Monstro, ataca. E lembra-te, por favor, não me desiludas. Eu estou a seu serviço, Lorde Chaga. Ainda bem. Agora regressa ao calhão mágico. Mas eu pensava que nós íamos destruir a Atlântica. Sim, como é que é? Sim. Oh, nós destruímos a Atlântica. Mas eu quero que o nosso monstro seja uma... surpresa. Voa Atlântica! Muito obrigado por me terem ajudado a fingir que sou o rei. É claro que eu tenho algum talento. E os meus pais estão a gostar? Bué, madame! E tu ainda estás a gostar mais do que eles? Não te preocupes, Flounder. É maré alta. Os meus pais vão-se embora antes que possa dizer adeus mamá, adeus papá. Boa. Conseguimos. Ainda bem que os pais do Sebastião se foram embora antes do verdadeiro rei chegar. Oh, sim, Madé! Ele prestava-nos as caudas, especialmente a minha! Madé, tu tem aqui muito espaço! Quem é aquele? Não sei! Tudo bem, mamã? Isto é bué da fixe. Resolvemos ficar para sempre. Anda, querido, vamos falar do nosso filho a quem nos quiser ouvir. Não se vou embora. Vou ficar para sempre. Ah! E o que vamos fazer quando o rei chegar? Oição, oição. O rei só vai voltar daqui a alguns dias. Pois é. Mais patei de plântano, sim? Sim, majestade. Oh, rapaz! E também quero daqueles bolinhos fofinhos com aquelas alguinhas em cima. São tão bons? Sim, majestade. Alteza, nós temos de fazer alguma coisa antes do rei chegar. Tens razão, criada. Eu tenho uma coisa a dizer. Eu quero mais vênias por aqui. E não se dirijam a mim como alteza, porque agora eu passo a ser o grande crustáceo. Súbditos. E claro, mamãe e papá. Eu quero anunciar... Outra vez não. A construção da pirâmide real. Eu já estou farta do rei Sebastião. Também eu. Nós também temos uma declaração a fazer. Decidimos ir embora. Para falarmos do Sebastião aos nossos camaradas. Genial! É fantástico! Boa! Estamos felizes com tudo. Talvez não tão felizes como vocês, mas felizes a mesma. Só temos um pedido a fazer. E qual é? Nós queremos ver o nosso filho, o rei, a fazer um grande discurso para toda a população da Atlântica. Mas antes vamos dormir. Vá lá, mal. Sou rei por mais um bocadinho. Não tem mal nenhum. Pedir muito, mas para nós seria um grande favor se vocês fingissem que o Sebastião é o rei da Atlântica. É só até os pais se irem embora. É tão querido para os pais terem orgulho dele. Sim, vai ser fixe. Discurso do Estado do Reino pelo... Grande Crustáceo! Viva o Rei Sebastião! O Grande Crustáceo! Obrigado, meus pequenos súbditos! Eu chamei-vos aqui para falar do Estado da Atlântica. Mas antes, vou pôr fotografias minhas por toda a parte! Aquela cara assusta qualquer inimigo. Tubarolas? Vocês são fantásticos. Como é que convenceram um tubarola a alinhar nisto? Sebastião! Olha, olha, olha! O malvado tubarola atreve-se a enfrentar o grande Sebastião. Mamá, papá, vejam. Bom, onde é que está o vosso imperador? Está aqui! Imperador Chaga! Também alinhou nisto? Não se meta com o rei Sebastião, seu tubarão velhado! É melhor fugir daqui! Oh, oh. Sebastião, o que é que tu fizeste? Eu esqueci-me que o meu tridente era uma caneta. Foi o que eu fizeste. Ah, fiz. Libertem o monstro da destruição. Sempre pelo rei. Tu arrependes-te se fores atrás do rei, digo-te eu. Ai, ai, ai, ai, espera aí. Eu é que me vou arrepender. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tu és o rei, querido. Quando é que a gente destrói alguma coisa, é? Flounder, tu foste chamar o pai. Como é que o encontraste? Ele mandou-me uma carta. É o Tritão! Não interessa. Nós temos um monstro do nosso lado. Por lá outra vez. O que é que estavas a dizer, Imperador Shaga? Eu depois explico melhor, está bem? Tu devias contratar este magié, filho? Pai, não! Podia ajudar-te muito a governar isto. Ah, sim! Dá-lhe um emprego! Baixou-se cortar a cabeleira. Nem sequer vou comentar. Obrigado, Vossa Majestade. Mas não eras tu, Majestade Magié? Respira fundo, Sebastião. Eu não sou o rei. Por isso é que eu não comentei. Eu apenas fingi. E eles ajudaram. Bom. Pois, nós não queríamos que ficassem desiludidos. Oh, rapaz, tu és o nosso orgulho mesmo. Sebastião, Ainda bem que fingiste que eras um rei. Verdade? Sim. Tu confundiste os tuberolas o tempo suficiente para o Flounder me buscar. Tu mereces... uma recompensa. Já sei, Sebastião. Proclamo-te rei por um dia. E agora vou enterrar este calhau mágico para que ninguém o encontre. Posso sentar-me no trono? Certamente. Posso organizar um banquete? É claro. E posso ter um título novo como quase rei? Ou o melhor, seguir ao rei? Sebastião, não abuses. Oh, Sebastião! Estamos tão orgulhosos por seres o grande crustáceo, Madié. Está na hora de nos vires abraçar. Um abraço, Madié. Um abraço, Madié. Thank you.